responda com sinceridade. O que é que você faz quando paga a passagem do ônibus e o cobrador lhe devolve um troco a mais? E quando isso acontece na padaria, ou no açougue, ou mesmo no caixa do banco, quando você está ali e recebe uma quantia que não é sua? Neste momento, o que é que você faz? Pois escute esta história. Uma senhora estava na fila do supermercado, quando, de repente, debaixo do seu calcanhar, ela sentiu uma pequena elevação. E ela olhou e ali tinha uma nota de 10 reais. Disfarçadamente, ela se abaixou, pegou aquele dinheiro e ficou pensando: será que é do caixa? E se eu der para ele e ele pegar o dinheiro, guardar no seu próprio bolso? Não vou dar para o caixa não, porque eu achei caído no chão. E se eu gastar esse dinheiro? Não, mas eu vou gastar um dinheiro que eu acabei de achar e depois eu tenho dinheiro aqui na minha bolsa. Não vou gastar. Eu vou guardar esse dinheiro nesse cantinho aqui da minha carteira. E ela ficou com o dinheiro guardado ali. Na semana seguinte, aquela senhora retornou ao mesmo supermercado, pegou algumas mercadorias nas prateleiras, colocou no carrinho e foi para a fila do caixa. Na frente dela, tinha uma senhora muito pobre, muito humilde, calçando sandálias havaianas, e a pobrezinha carregava poucas coisas nas suas mãos. Quando aquela pobre senhora foi pagar a conta, ela disse para o caixa: puxa vida, R$19,80, eu só tenho 10 reais. Eu vou ter que devolver uma parte da mercadoria. E era uma mercadoria tão simplesinha. E a pobre mulher disse para o caixa: sabe, na semana passada eu estava aqui na fila e eu perdi uma nota de 10 reais. Se eu não tivesse perdido aquele dinheiro, eu agora conseguiria pagar a minha compra. A mulher, que havia achado a nota de 10 reais, estremeceu de alegria. Agora ela compreendeu por que aquele dinheiro tinha sido guardado durante uma semana e por que ela estava exatamente ali naquele momento ouvindo aquela história. Então ela bateu assim no ombro da pobre mulher e disse: eu ouvi direito? A senhora falou que perdeu 10 reais nessa fila, nesse caixa aqui, a semana passada? É, minha filha, eu perdi, agora está me fazendo falta. Não está fazendo falta, Deus guardou esse dinheiro para a senhora. Como assim Deus guardou? Minha senhora, na semana passada eu estava aqui nesse caixa e eu achei os teus 10 reais. E a mulher falou: é verdade? A senhora não está brincando comigo? Não, é verdade mesmo. Está aqui, olha, está aqui. Aí a mulher falou: mas as notas de 10 reais são todas iguais. Porém, a mulher respondeu: mas essa aqui eu tenho certeza que é tua, porque foi exatamente aqui que eu achei. Toma o teu dinheiro de volta. E ela falou: graças a Deus. E quando ela disse graças a Deus, a mulher que tinha achado o dinheiro perguntou: você é cristã? E ela disse: graças a Deus. E ela respondeu: eu também sou, graças a Deus. E ambas ficaram ali no caixa, dando graças a Deus. Preste atenção, você que acha alguma quantia ou recebe algum dinheiro a mais. Alguém perdeu. E Deus não permite que os seus fiéis tomem prejuízos ou sejam devorados. Aqueles que são fiéis a Deus, o Senhor administra os seus bens e não permite nenhuma forma de prejuízo. E quando você estiver nesta situação, ou perdendo dinheiro, ou achando dinheiro, de alguma maneira Deus está te abençoando. Ou Ele está fazendo a riqueza do ímpio passar para a tua mão, ou Ele está guardando, confiando um depósito para que você restitua ao verdadeiro dono. E quando você age desta maneira, consciente de que Deus está no controle, inclusive das tuas finanças, não apenas você, mas outras pessoas dão graças a Deus. E veja o que diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que, por nós, se deem graças a Deus.